que nos quatro cantos ecoa. Das vielas de SP, Caracas, City, Toma, GG contra a Donga da Mirunga. Evoca as mata e larga nos beats, rimas aras. De GGs pra GGs, é mais um filho de bambada. Zumbi é rei como Dandara e mete freeze no crack que estala. Hip hop é armadura de Nidala. Vem funk, punk, só seu pato e crank. Pra colar lambilamba que seguiremos avante. Pique os velhos almirantes. Não é qualquer aluno que cola em nosso dojo e joga na lona o bom e velho professor. A voz ainda é advinda da essência vietnamita. Made King, Stone, Warriston. Nossa luta é pela vida. O espectro da luz que hipnotiza o povo. O grave do barulho desordeiro é esse manicômio. Tá que viva como água viva. A reforma mental em glória marginal sem fim. No trato os filhos da desova. Calabuta diária, MCs expandem com dado. Porque larga o rabo que açoita os desgraçados. É gene de Ho Chi Minh. Morato se te arrebata, pique a repite. Desvirtua códigos em beats. Tentem se quiser maquiar ou mudar a pose. Bode rastejante é sem chance. Passiranda dos rimadores. Não mata, alimenta maloca. É favela, sai caldeirão e clama revolta. Diz por aqui, o que vi não pareciam rosas. Não abram suas portas. Que não mata, alimenta maloca. É favela, sai caldeirão e clama revolta. Diz por aqui, o que vi não pareciam rosas. Não abram suas portas. Segundo tempo, é hora de mudar as táticas. As bandas não são estáticas. Vamos invadir a grande área. Passamos nosso apartheid, outra linguagem. Expressa sem versão tão certo como Marley. Peso no groove, mais saúde no morro. É amor pra nós, nem o meu dá mais conta. O homem é seu algoz. Quem sabe um back to back é mais um bomb sagaz. Um pulo master sem proa pra marcha pela paz. Por que não mais simplicidade? A matéria mesma da realidade. Ninguém xeroca a verdade. Na favelândia, miscelânea, unidade de santa. É morte lenta, milhão nos encanta como um mantra. O rei mandou você calar a boca e trabalhar. Já o que pensar e não cumprir é traidor da nação. Conveniente, come o prato quente da serpente. Que entra gente e se reveste como gente da gente. E de repente, novamente, nada de novo pra gente. Que segue em frente, a vida assimilada individualmente. Não vi como estoque ele talentos marginais no pódio.